verdade, vitória, conquista. Atrás do tesouro, você pode. Sai, sai que vai, fez o que fez. Não passa a sua vez, tem que seguir a risca. Humildade, vitória, conquista. Atrás do tesouro, você pode. Sai, sai que vai, fez o que fez. Não passa a sua vez, tem que seguir a risca. O formigueiro, formigueiro. Diga, diga, diga. Formigueiro, formigueiro. Pitsu, pitsu, pitsu, pu. É o formigueiro no som. Um salve pros irmão que segue a direção. É um teste, um montão. É, responsa, me guiou por todo o caminho onde vou. Hip hop, se fale, contamina, rapaz. Se pergunta pra nós, eu quero é bem mais. O que tu é capaz, irmão? Tipo nós que no formigueiro chegou a milhão. São vários manos, são todos guerreiros. Na escuridão ou na luz, representamos digital, vox, inverso. Na banca, na rima, no som. A arte natural está aqui, Joe. Nós na rima conquista. A banca do formigueiro se uniu já. Na rima digital, fox. Perigoso é enlouquecer. Olha o formigueiro, vai ver. Perigoso é enlouquecer. Olha o formigueiro, vai ver. Vem com nós, lotar mais os vagões desse trem. Vem, que o que é que tem? Periferia, jamais esquecida. Alienígena também, não sem baixa concorrência. Vem com nós, lotar mais os vagões desse trem. Vem, que o que é que tem? Periferia, jamais esquecida. Alienígena também, não sem baixa concorrência. Arriscou, aqui, ali e acolá. Arrisco, sem falhar, pra chegar no bom lugar. Arrisco, pelo que acredito, o tempo inteiro. Arrisco o pescoço por quem tá no formigueiro. Tenta a sorte, joga a moeda. Galho coroa, a vida nem sempre é bela. É fera, enquanto ataca, sai da frente. Inverso mais demente, verso em prol dos delinquentes. Nem sempre quem tá certo bate o pé e vence. Seu grito até que é alto, mas não mata o oponente. Mente consciente, alinhadamente. Coloca o rap em alta como era antigamente. Quem se vende aí me diz quem tá vendido. Estoba, grita em grana, mas só te vejo fudido. Pelido do magrinho é por ser bem tatuado. De fato só me marco com quem tem me inspirado. Acaba o ano, entra o ano, é tudo igual. Acomodação não muda o quadro atual. Por isso nós criou a corrente. A formiga do presente fixa um futuro bem mais decente. Chega com nós, tio, não custa nada. Cola com nós que as batidas é mais pesada. Trago mais mulheres para o rap, o que é que tem? Vem com nós lotar mais os vagões desse trem. Vem com nós lotar mais os vagões desse trem. Vem, que o que é que tem? Periferia jamais esquecida. Alienígena também não sem baixa concorrência. Vem com nós lotar mais os vagões desse trem. Vem, que o que é que tem? Periferia jamais esquecida. Alienígena também não sem baixa concorrência. Perigoso é enlouquecer. Olha o formigueiro, vai ver. Perigoso é enlouquecer. Olha o formigueiro, vai ver.